pedir perdão. E pra alguém especial vou entregar meu coração. É tão gostoso amar, perigoso brincar, mas não liguei. Por você me apaixonei, tô sofrendo. Estou sofrendo, com os beijos me faltou. Nem me telefonou, mas me chamou de seu bem. Te encontrei com outro alguém, me machuca esse amor. Veio pra me enlouquecer, me fazendo sofrer. Uma saída não encontro, não vivo de fantasia, mas te conto. Um dia vai se arrepender e me pedir perdão. E pra alguém especial vou entregar meu coração. Gostoso amar, perigoso brincar, mas não liguei. Por você me apaixonei, tô sofrendo, estou sofrendo. Com os beijos me faltou, nem me telefonou, mas me chamou de seu bem. Te encontrei com outro alguém. Esse amor veio pra me enlouquecer, me fazendo sofrer. Uma saída não encontro, não vivo de fantasia, mas te conto. Um dia vai se arrepender.